Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Oi, gente! E aí? Tudo beleza? Tudo jóia? Já é quinta-feira, hein? A balança começa a perder no final de semana. Que bom, né? Ó, por aqui tem o Elber de Andrade com você na sua melhor estação aqui nessa rádio maravilhosa. E é muito bom saber que você está aí comigo ouvindo a nossa programação onde quer que esteja. Ah, tá no trabalho? Tá me ouvindo? Tá trabalhando, né? Tá na escuta? Tá no seu escritório? Tá na escuta? Que beleza! Tá no seu caminhão? Também tá na escuta. Tá no carro, né? É, tá em casa, tá no celular, tá ouvindo pelo celular também, tá no computador, tá na internet, tá ouvindo aqui a sua melhor sintonia. Pra começar o baú de hoje, tem as gargantas de ouro do Brasil, Milionário José Rico, Sentimentos, aliás, sentimental demais. O Jean Giovanni vem na sequência, sua vez, o Jane Júnior vai vir por aqui também com a música Eu e a Lua. Já já tem a sua canção preferida, pode ficar ligado, hein, porque ó, repertório hoje tá sensacional. Deixa derramar as melhores. Baú Sertanejo. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar, eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Vai lembrar dos meus beijos e a saudade vai lhe fazer chorar. Quando o frio da solidão penetrar no seu corpo, por meus abraços você vai embora.

faltando alegria, está faltando você. Estou sofrendo demais, está difícil viver. A minha vida está vazia, está faltando alegria, está faltando você. Baô Sertaneja. A cobra vai fumar. Pensar em crise é besteira. Quero mais é farriar. Não quero nem saber. Vou fazer o chão tremer. Pensar em crise é besteira. Só faz a gente sofrer. Onde tiver um rodeio, pode me chamar que eu vou. Um bailão bem animado, me chama que eu também vou. Trabalhei demais da conta, só paguei contas que fiz. Por isso onde tiver cerveja e muita mulher, vou festar, vou ser feliz. O bicho vai pegar, a cobra vai fumar. Pensar em crise é besteira, quero mais é farriar. Não quero nem saber, vou fazer o chão tremer. Pensar em crise é besteira, só faz a gente sofrer. Onde tiver um rodeio, pode me chamar que eu vou. Um bailão bem animado, me chama que eu também vou. Trabalhei demais da conta, só paguei contas que fiz. Por isso onde tiver cerveja e muita mulher, vou festar, vou ser feliz. O bicho vai pegar, a cobra vai fumar. Pensar em crise é besteira, quero mais é farriar. Não quero nem saber, vou fazer o chão tremer. Pensar em crise é besteira, só faz a gente sofrer. O bicho vai pegar, a cobra vai fumar. Pensar em crise é besteira, quero mais é farriar. Não quero nem saber, vou fazer o chão tremer. Pensar em crise é besteira, só faz a gente sofrer. É o nosso baú sertanejo, Adalberto e Adriano, a cobra vai fumar. Rio Negro Solimões, volume 3, a música Está Faltando Você, lá de 89, hein? Jane Júnior, Eu e a Lua, Jean Giovanni, Sua Vez, Milionário José Rico, Sentimental Demais. Daqui a pouquinho, tem a sua canção preferida aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Que bom estarmos juntos, sempre, sempre com as melhores canções aqui na sua rádio predileta. Eduardo Costa abre mais um bloco. Tô com saudade de você. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Saudade de você, tô com vontade de te ver. Tô precisando te encontrar. Meu coração já não aguenta esse desejo de te amar. Eu tô perdendo meu controle, a gente tem que conversar. Eu sei que eu fui o culpado, eu sei que eu fiz tudo errado e machuquei seu coração. Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém. Isso foi tudo ilusão. Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém. Isso foi tudo ilusão. Agora eu tô arrependido e querendo voltar. Eu quero seu perdão, preciso te encontrar. Porque se

João Paulo e Daniel, tá faltando amor. Fátima Leão, pra você tanto faz. E ainda Goiânia e Paranaense, o doutor e o Caipira. César Belotti e Fabiano, um poporri. Hoje eu sei e ainda preciso te encontrar. Eduardo Costa, tô com saudades de você. As melhores músicas passam por aqui na sua rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. E nessa festa gostosa, vamos encaminhando com mais um bloco do nosso Baú Sertanejo. Abraçando a cada um de vocês, obrigado aos amigos que estão sempre ouvindo aqui a nossa emissora. E é um prazer imenso esse amigo de vocês, o Elbert Andrade, estar por aqui apresentando o Baú Sertanejo. Renis e Reni, a música Antes Que Ela Se Vá vai ser a segunda canção. A primeira tem João Neto e Frederico, meu canoeiro, e também Peito Sadeu. Deixa cair as modas. Baú Sertaneja. Essa daqui é boa demais. Vai lá, meu Deus. Olá, Fred. Toca o violão, vai. Domingo de tardezinha, eu estava meio à toa. Convidei os companheiros pra ir pescar na lagoa. Levamos rede de lã. Pescar de canoa. Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa. Saímos cortando água na minha velha canoa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto. Descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante, fui sair noutra lagoa. É o remanso do rio Pardo. Ai, ai, onde os pintados amoam. Pra pegar peixe dos bons, dá trabalho a gente soa. Eu jogo o timbó na água, com isso o peixe atordoa. Jogo a rede e dou um grito. Ai, ai, os dourados amontoam. Aí, liberou o prêmio. Segura o Bernardo. Liberava também o bicho pega. Em Goiânia, então, é melhor ainda. Brasil inteiro, só o fodão. Bora! O rio estava enchendo muito, tava cobrindo as tapoas. Acompanhei a maré e encostei minha canoa. Cada remada que eu dava. Ai, ai, dava um balanço na proa. Cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio. Então vi que chegou o mensageiro, amontado no burro turdio. Apiou e me disse bom dia, e o bolso da bardana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou na estrada e sumiu. Essa daqui é pra acabar, vamos de novo, senhor. Dei a carta pro meu irmão ler. Ele leu e me olhando sorriu. É convite pra nós ir na festa. Vai haver um grande desafio. O meu pai já correu no vizinho. Foi chamar o vovô e o tio. Chegamos a pular de contente. Lá em casa ninguém mais dormiu. Pra quebrar aquele campeonato, nem com sindicato ninguém conseguiu. Violeiro que mandou convite, mora lá do outro lado do rio. Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de bril. A peteca aqui do nosso lado, por enquanto ainda não caiu. Quando nós chegamos na catira, os mais fracos na hora sumiu. Só cantemos moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagir. Perguntei pra um dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu esse estar violeiro famoso, e as modas de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclo batuta, que falou pode crer, não mentiu. Teve algum que canta experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu. As violas nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio. Já cantemos três noites seguidas e as modas nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja e o triste cantado tisiu. E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês que pediram. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Deixa-me olhar uma vez mais o seu rosto, que sempre vou lembrar. Me diz sinceramente, por que deixou de me amar? Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar. Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti. Que te perdi. Perdoa se eu fui sincero no meu jeito de agir. Talvez eu não encontre um jeito de impedir. Quem dera um simples beijo mudasse o que passou, mas não quero tomar seu tempo. Pode ir, meu amor. Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti. Sempre pedi pedirei a Deus por ti. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Deixa eu deleitar este corpo meigo, misturar o teu cheiro com o meu, simplesmente te amar. Deixa o vento soprar nas paineiras livres, onde a mãe natureza suave tão linda vai te despertar. Quero sim, preciso desse mistério. Por que é que eu tanto venero alguém ser dono de mim? Quero sim, esta paixão impulsiva que grita louca e agita sangue que pulsa em mim. Quero eu me deitar nesse corpo quente, misturando a gente pra ser mais carente no ato de amar. Ah, quero te precisar para os meus segredos, aonde os nossos erros serão perdoados na hora de amar. Quero sim, preciso desse mistério. Por que é que eu tanto venero alguém ser dono de mim? Quero sim, esta paixão impulsiva que grita louca e agita o sangue que pulsa em mim. Quero sim, preciso desse mistério. Por que é que eu tanto venero alguém ser dono de mim? Quero sim, esta paixão impulsiva que grita louca e agita sangue que pulsa em mim. Quero sim, preciso desse mistério. Por que é que eu tanto venero? Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. E dizer pra toda essa gente porque na cidade eu não sou feliz. Quando vendemos a propriedade e deixamos o nosso lugar. Não precisam mais que 30 dias pra nossa família começar a penar. Meus irmãos ficaram tristonhos, eu num canto vivia a chorar. E no lugar de tanta fartura veio as amarguras com a gente morar. Nosso sítio não era tão grande, mas era um glorioso lugar. Tinha espaço para 10 vaquinhas e a nossa cozinha era de admirar. Pois em cima do fogão de lenha, no almoço e também no jantar, não faltava o franguinho, caipira, caracã, buquira e angu de fubá. E o nosso café da manhã era bolinho frito com chá, leite com farinha e tapioca, melado e mandioca, era só misturar. Um riacho de águas cristalinas no fundo do quintal a passar. A casinha do monjolo d'água meu pai construiu no meio do pomar. Tantas aves mamãe possuía que era até difícil de contar. E no lindo amanhecer do dia a gente recolhia ovos sem parar. Tinha muito porco no chiqueiro, um arrozão lindo a cachear. Tantos grãos que o meu pai colhia que a gente só via tuia barrotar. Hoje, depois de 18 anos, distanciado do meu lugar, minha esposa e meus 3 filhinhos no paraíso eu vou levar. Quero provar pros meus descendentes que lugar mais bonito não há. Só não sei o que virá na mente quando em minha frente o sítio eu avistar. Ao atravessarmos a porteira, na estrada vou me ajoelhar e agradecer ao onipotente o grande presente do meu regressar. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Quem inventou a tristeza não sabe o que é sofrer. Nunca sentiu solidão no silêncio do anoitecer. Jamais ganhou de presente uma inocente flor. Nunca teve um grande amor. Quem inventou a distância não sabe o que é partir. Nunca deixou uma lágrima triste no chão cair. Nunca mostrou um sorriso porque só conhece a dor. Nunca teve um grande amor. Deus colocou as estrelas no céu e fez o sol. Também colocou poesia no canto do rouxinol. Depois fez nascer em mim essa paixão pra matar de amor meu coração. Tanto amor desse jeito guardado no peito, não sei como explicar. Ah, é paixão, é ternura gostosa, loucura impossível de evitar. Ah, deita aqui do meu lado, rostinho colado, não quero te perder. Quando outro dia amanhecer. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

Jean Paulo, Michel. Cara, deixa eu falar um negocinho pra vocês aqui. Olha, em nome de Wagner Rodrigo, tá? Lei do Luan, queremos agradecer pela oportunidade que vocês estão dando pra gente de estar aqui, cara, dividindo o mesmo palco, o mesmo sonho com vocês. Tá certo? Porque, que nem vocês me disseram, nós aqui, ó, somos filhos da mesma terra. Parabéns pelo trabalho, sucesso mais ainda, que Deus abençoe vocês. Obrigado mesmo, gente! Tchau! Obrigado, rapaziada! Baú Sertanejo. Amor de mais amigo, que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz a vida um instante ser demais para nós dois. Saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Neste mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. Saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Neste mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Eu só queria entender, esta mágoa me deixou. Se nunca lhe neguei carinhos, estudo pelo nosso amor. Mas você não entendeu. Diga ao coração meu, onde foi que ele errou? Mas você não entendeu. Diga ao coração meu, onde foi que ele errou? Não passei mesmo de um bobo. Como é triste a minha dor. Não quero amar mais ninguém. Você foi pra mim, meu bem, o meu último amor. Você foi pra mim, meu bem, o meu último amor. As Gargantas de Ouro do Brasil passou por aqui. Milionário José Rico, Amante, aliás, Amada Amante, Jean Paulo e Michel, de 2009, com a Viola e Deus. Ainda Jean Giovanni, Nos Braços da Solidão, Bruno Marrone, a música Meu Primeiro Amor. Daqui a pouquinho, mais um bloco de modão do baú. Se liga! Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Está de volta. Recordando os grandes sucessos, tá pintando agora Zezé de Camargo e Luciano, Voando Sem Asas. Aqui no baú, na sequência, tem Charles e Juliano, Não Tô Pra Ninguém. E também Emília Eduardo, A Vida do Viajante. As melhores. Baú Sertanejo. Oh, chuva e sol, chuva e sol, dia e noite vou seguindo, vou chegando, tô partindo, nunca perco a direção do amor de quem fica me esperando, sempre vai me acompanhando. Onde vai meu caminhão? E assim vou levando a vida adiante. Uma paixão é o volante, meu amor, outra paixão. Viajando, lá vou eu. E um anjo no coração. Vou pela estrada, a carreta carregada vai despistando e rasgando o chão. Sertaneja. Hoje eu amanheci machucado de paixão. Meu café foi a saudade acompanhada de solidão. Vejo anúncios nos jornais, seriados de TV. Ouço uma canção no rádio que me faz lembrar você. E agora pra passar o tempo, tomo uma cerveja, fico olhando a nossa foto sobre a mesa. Eu não acredito que tudo acabou. Se o telefone tocar, eu não vou atender. Se alguém chegar, eu não vou receber. Tenho que me acostumar sem teu amor. Hoje eu não tô pra ninguém. Hoje eu só tô pra mim. Você jogou pesado, me deixou de lado e eu fiquei assim. Hoje eu não tô pra ninguém. Hoje eu só tô pra mim. Você marcou bobeira, amor de brincadeira, não é bom pra mim. Hoje eu não tô pra ninguém. Hoje eu só tô pra mim. Você jogou pesado, me deixou de lado e eu fiquei assim. Hoje eu não tô pra ninguém. Hoje eu só tô pra mim. Você marcou bobeira, amor de brincadeira, não é bom pra mim. E agora pra passar o tempo, tomo uma cerveja, fico olhando a nossa foto sobre a mesa. Eu não acredito que tudo acabou. Se o telefone tocar, eu não vou atender. Se alguém chegar, eu não vou receber. Tenho que me acostumar sem teu amor. Hoje